Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro Mosqueteiros Cast, o seu podcast sobre animes, mangás, cultura pop em geral, tudo aquilo que você quer em cinema, quadrinhos, séries, filmes, tudo isso você tem aqui com a gente. Esse nosso primeiro episódio, então, a gente vai falar sobre Naruto, essa série que está chegando ao fim agora no final de 2014. Eu sou o Thiago Sanvi, estamos aqui hoje também com... Mário, aquele que é conhecido como o Corvo, não é aquele que te pegou atrás do armário. Também Everton, e é isso aí, vamos lá, vamos fazer esse piloto aí hoje. Beleza então, galera, vamos começar, hein? Interrompemos esta programação para informar que este podcast contém spoilers sobre o final de Naruto. Caso não acompanhe o mangá ou não queira receber os spoilers, deixe este podcast, ou então coloque sua conta em risco. Beleza então, galera, vamos começar então. まず、お前からだ。これさ、俺さ、名前は渦巻になるぞ。好きなものはカップラーメン。もっと好きなものはイルカ先生におごってもらった一学のラーメン。嫌いなものはお湯を入れてからの3分間。趣味はカップラーメン食べ比べ。そんで将来の夢は木陰を越す。でもって里のやつら全員に俺の存在を認めさせてやるんだ。 次、春菜さくらです。好きなものは、っていうか、好きな人は、で、趣味っていうか、将来の夢は、それから、嫌いなものは、ナルトです。この、野菜を、名は、 内葉サスケ。嫌いなものならたくさんあるが、好きなものは別にない。それから、夢なんて言葉で終わらす気はないが、野望はある。一族の復興と、ある男を必ず、殺すことだ。 Como eu falei, a gente hoje, o nosso primeiro programa será sobre Naruto. Então, um resumo bem rápido para quem tá ouvindo aqui, quem já conhece Naruto, grande maioria já sabe essa história, já tem um público bem grande no Brasil. E para quem não conhece, uma pequena introdução para saber do que a gente vai estar falando. Naruto é um mangá inicialmente lançado no Japão em 1999 e posteriormente se tornando um anime no ano de 2002. Ele vai contar a história de um garoto chamado Uzumaki Naruto, uma criança que vive numa vila de ninjas, né? Um país dividido entre clãs, dividido entre vilas. Naruto, ainda bebê, teve a sua vila atacada por um demônio de nove caudas, a Kyuubi. Durante a luta, como era um demônio extremamente forte, um dos ninjas, um dos maiores e mais fortes ninjas da vila, chamado de Yondaime, quarto Hokage, ele vai aprisionar o espírito desse demônio no corpo de... Pra quem não sabe, só uma coisa que é importante falar, pra quem não sabe, Hokage é tipo o prefeito da vila, o cara que manda na parada toda. Continua. E aí ele vai então aprisionar esse demônio dentro do corpo de uma criança, de um bebê, que seria o Naruto. A igreja católica super tá vendo aí, pois. É, talvez a igreja católica possa cortar a gente, mas vamos lá, né? Mas o que acontece então? O Naruto ele vai crescer nesse primeira parte da história, vai ser um salto, vai aparecer ele já com seus 12 anos de idade. Nesse período, todos os adultos da vila, todas as pessoas que sabiam da história, passam a odiá-lo por ele ser, entre aspas, aquele demônio, por ele ter o demônio dentro dele. Porém, ele vai entrar para uma academia ninja, uma escola ninja, e vai se formar. Quando ele chega nessa formação, ele quer demonstrar para todas as pessoas o valor que ele tem e realmente ganhar o respeito de todos. Ali, ele vai, após se formar, ele vai entrar para um grupo chamado de Team 7, que é uma divisão entre os alunos que se formaram, e nesse grupo ele vai começar a sua história como ninja, vai começar as suas primeiras missões, as suas primeiras batalhas reais. Esse grupo sendo formado então por um sensei, Kakashi, por mais dois outros alunos, no caso Uchiha Sasuke, que é o último de um dos maiores e mais fortes clãs daquela vila, formado pela Haruno Sakura, que seria a aluna mais inteligente daquela turma, e o Naruto, pior aluno daquela turma. Esse time então vai sair nessas primeiras missões. A partir daí que vai iniciar realmente a história, a partir daí inicia toda a sequência de fatos que vai desenrolar essa história, com o Naruto saindo da vila para lutar, com ele dentro da vila tendo que enfrentar um novo exame de graduação chamado de Exame Chunin, onde a gente vai ter a maior saga dessa primeira parte do anime e do mangá, grandes lutas, as lutas mais importantes dessa primeira saga, tudo dentro desse começo, onde a gente vai ter então, desde a formação dele até o final desse Exame Chunin. Vale ressaltar que essa primeira parte você vê como é o sistema de educação da Vila da Folha. Ou seja, lá eles têm tipo um prézinho onde eles aprendem os cumprimentos básicos de luta. Eles têm depois uma escolinha um pouco mais avançada para aprender alguns jutsus ou skills para o pessoal dos Estados Unidos aí. Você também tem depois uma parte um pouquinho mais avançada aí, que seria esse Shunin Shiken. E depois assim por diante, até a pessoa chegar na vida adulta aí. Tem muita coisa aí para quem vai assistir Naruto ainda, tá assistindo esse podcast antes de assistir Naruto, o que você tá fazendo é errado. Mas você vai ver que aí o pessoal tem ranking de habilidade, ranking de poder entre as pessoas. E é muita coisa pra gente falar aqui. Então, se você quer conhecer mais, vai assistir o desenho. Então é realmente, como o Mario falou, são 15 anos de mangá, a gente tem 12 anos de anime. Então não dá pra gente detalhar cada momento, tudo da história, personagem por personagem. Aqui a gente vai dar só o geral mesmo da história. Quem não conhece, existem muitos sites onde você consegue encontrar o mangá e o anime para assistir. Você também consegue na TV brasileira, pelo canal SBT, você tem o anime na versão dublada. Não faça isso! Não faça isso! Por que você deseja anime dublado? Nunca assista anime dublado. Aqui a gente já começa uma grande briga de fãs de anime, né? Que realmente, quem gosta de anime legendado. Continuando então falando sobre Naruto, né? Puxando todo esse gancho da história, do que cada um já comentou aqui um pouquinho, como foi pra vocês, né, esse primeiro contato, como vocês conheceram Naruto, como começaram a gostar dele, a história de cada um. Bom, eu vou começar, porque eu sou a pessoa mais importante desse programa, então eu vou falar a minha história de vida aqui com o Naruto. Pra começar, eu não gostava de anime nem de mangá. Eu odiava pessoas gordas que sentavam na frente do computador e se denominavam nerds. Eu batia nessas pessoas. Certo. Hoje eu sou tu vai comprar uma briga com outro podcast aí que é grande, hein? Não, pode vir. Eu sou negro, alto e bonito. Então eu sou totalmente averso aos nerds. Mas hoje eu sou um de vocês, contentem-se com isso, deem graças a Deus. Mas Naruto foi a minha porta de entrada pra esse mundo nerd gorduroso que é mangá e anime, cara. Cara, eu imaginava que tu já conhecia. Foi apresentado pra mim por um amigo. Um beijo pro Alan. Anime, mangá, essas coisas? Credo, nem gostava. Eu imaginava, porque quando a gente se conheceu, tu já assistia. Então pra mim, já era algo normal seu. É até engraçado quando tu fala que demorou pra pegar. Credo, não gostava não, ó. O único que eu gostava... Um cara que eu nunca vi sem camisa de anime é o Mario. Então, você nunca ia imaginar isso. Mas o que acontece? Eu só curti o Hakusho, porque era pancada e eu gostava do Yusuke, porque ele era cheio de palavrão, essas coisas. Mas aí, o saudoso, ao qual eu já mandei um beijo, saudoso não, porque ele tá vivo, mas ele chegou e falou, cara, tem um anime assim, assado, tal. Eu falei, meu, você tá louco, para com isso. E ele também não era muito fã, mas ele falou, pô, tem umas brigas legais lá, pancadaria. Começamos a assistir, não, aí foi instantâneo, já curtimos, fomos atrás de anime, baixamos tudo que podia, depois quando acabou o anime a gente foi atrás do mangá, Aí leu o mangá e ficou frustrado quando acabou o mangá e começou a ler um capítulo por semana, mas mesmo assim continuou acompanhando. E eu vi um monte de gente com camiseta de anime, esses malucos loucos que fala por código, que gosta de coisas do Japão, ficando cada vez mais próximos de mim. Quando eu vi, eu tava inserido no mundo maluco que é o anime e mangá. Então eu acho que o Naruto foi a porta de entrada pra mim, assim, portanto é um dos animes que eu mais gosto, gostei e vou gostar aí durante a minha vida. Então foi a apresentação de um amigo, a indicação de um brother que eu conheci Naruto. Então, no meu, totalmente avesso disso aí, mas beleza. É, como o Thiago já falou, um belo dia tava passando, mudando o canal, procurando alguma coisa, achei Naruto passando no saudosíssimo SBT, né? Tava passando uma das batalhas, vamos dizer assim, mais chatas do anime, né? Nossa, cansativa, não tem emoção nenhuma. Pra quem já assistiu, é a batalha do Gaara e do Rock Lee. Meu, fantástico. Batalha, vamos dizer assim, a primeira grande batalha do anime. Acho que aquilo ali me chamou a atenção. Eu vi só um pedaço e tal, mas eu guardei o nome de um dos personagens, que foi o Gaara, que me chamou muito a atenção, o poder de controlar a areia que ele tinha. Achei muito bacana aquilo. Comentei com um amigo que já gostava dessas coisas, como o Mário mandou aí também, um abraço, Caio, sem vergonha. Gravou um DVD pra mim com as 5 primeiras temporadas do anime. Não faço ideia, emprestei o DVD, perdi, mas beleza, faz parte. Vão ter que baixar tudo de novo um dia se quiser ter essa biblioteca, mas de boa. E foi assim que eu conheci, assisti as 5 primeiras temporadas desse DVD e corri atrás de baixar pra assistir, pra ler, e estamos aí até hoje. É, então, né, como a gente pode ver, cada um dos dois teve um começo, então, em épocas bem diferentes, né? O Mario começou provavelmente lá em meados de 2006, 2007, né, quando ainda tinha o mangá começando na internet, os episódios, e já o Tom pegou essa fase já dentro do SBT, com a dublagem brasileira, toda essa coisa, né? Foi momentos bem diferentes, assim, anos diferentes pros dois. Sorte que eu só vi um pedacinho dublado, graças a Deus. Verdade. Essa é uma grande briga, né? Não adianta. É, já pra mim, foi um caso bem diferente de vocês. Como eu sou um pouco mais velho, já tenho uma época de anime e mangá bem mais antiga, né? Já vem ali desde a meados da década de 90, com os primeiros grandes. O Thiago assistindo pra mim, Seven original, começando, estreando. Então eu tinha 5 anos de idade, tava assistindo já. Eu já escrevia mangás, né, tipo, nessa época. Mas realmente, eu peguei desde o começo lá, fui pegando os primeiros Dragon Ball, chegando aqui no Brasil em 94, 95. Teve a boa onda de Cavaleiros do Zodíaco, Rede Manchete. Então, tudo aquilo, os próprios SBT, que já tinha vários animes também. Então, toda essa pegada de animes que foram chegando no Brasil no início da década de 90, eu já vinha acompanhando. Aí, chegamos em 2006. Eu já estava, na época, fazendo cursinho pré-vestibular, quando meu sobrinho chega pra mim. Pra quem não sabe, eu tenho alguns sobrinhos que já são um pouco mais velhos. Então, meu sobrinho, na época, tinha, acho, 18 anos, ou um pouco menos, não me recordo, mas ele chegou pra mim com 3 CDs. Tio, olha esse anime aqui que é muito bom, é muito louco, nossa, legal pra caramba, vale a pena, não sei o que. Deu, tá, mas anime do que? Ele, não, é foda pra caramba, assiste. Eu, tá, mas anime do que? Então, é uns ninjas, daí tipo, eles lutam assim, muito louco, e eles vão pra escola. Daí na escola, assim, tipo, eles vão aprender a ser ninja, só que eles fazem prova. Aí tem uns ninjas que fica assim no, na sala pra ninguém colar. Eu fui vendo ele falar e pensando comigo, que bosta. Tipo, um anime de escola de ninja que tem professor que não deixa aluno colar. Meu, não vai, cara. Tipo, não. Aí ele deixou os CDs comigo e falei, não, deixa aí que eu vou assistir. Passou uma semana e aí já assistiu. Não deu tempo, eu tava estudando, não deu. Passou mais uma semana e aí já assistiu, não deu. Até que um dia ele chegou pra mim e falou, tio, vamos assistir junto. Vamos aí que eu quero rever os primeiros episódios, vamos ver de novo, não sei o que. Vamos ver junto aí. Não tinha mais como fugir, né? Aí eu falei, tá, vamos lá. Peguei e comecei a assistir. E de cara, puxa, não era um anime de escola com aluno que não pode colar. Realmente era um anime com lutas legais, uma trilha sonora boa, uma história, principalmente nos primeiros episódios, com um ar cômico muito grande. Então era uma história muito engraçada. E aí, desde então, meados de 2006, eu comecei a acompanhar esses episódios. No, aqueles três CDs que a gente tinha, que ele me trouxe, deviam ter uns 40 episódios, 40 e pouco. O resto eu comecei a procurar na internet, se encontrava sites, alguma coisa no próprio YouTube, algum lugar que tivesse os vídeos para eu poder continuar assistindo. E a partir daí começou uma das minhas grandes paixões também em termos de anime, né? Grandes paixões em termos de anime e mangá. E já puxando um pouco esse gancho também, né, o que seriam os pontos mais fortes assim pra vocês? Né, o que diferencia Naruto de qualquer outro anime? Né, eu gosto de Naruto, mas também gosto de Dragon Ball, gosto de Cavaleiros do Zodíaco, gosto de One Piece, de Bleach, mas o que, que diferencia ele? O que faz vocês gostarem mais de Naruto às vezes? Cara, olha, é difícil falar assim. É, se eu for pensar e analisar, Naruto não tem tirando o fato de ser ninja, que houveram outros animes voltados para isso também, sem grande sucesso, mas ele não tem uma coisa totalmente diferente. Eu acho que o que chamou a atenção para mim foi a construção da história. Um pouco de inteligência que eles tiveram no começo aí da série, principalmente a parte, se for pensar aí de jutsu, eles utilizarem aí a parte do horóscopo chinês, né, nos selos, a parte as primeiras lutas, que era uma coisa bem mais pensada, não só físico, tudo isso chamou atenção, assim. Eu acho que a construção da história de Naruto, principalmente o começo, foi o que conseguiu arrebatar mais fãs aí pra série. Pelo menos a minha opinião é essa aí. Eu acredito que o desenrolar das histórias, né? Eles, diferente um pouco do Dragon Ball também, que, meu, sem dúvidas, um dos melhores animes que tem e tal. Mas diferente do Dragon Ball, eles não ficam 40 episódios pra dar um poder, entendeu? É algo muito mais dinâmico e tal. Pô, o Goku, pra dar aquela Genkidama, aquele episódio da Mr. Satan, ficou 10 episódios pra ele conseguir fazer aquela Genkidama. Então, acho que essa dinâmica que tem no anime é fantástica. É algo mais rápido e tal. Lógico que tem algumas histórias que são mais demoradas, mas a praticidade, a agilidade que tem no anime e a continuidade, as batalhas rápidas, né, a movimentação das batalhas. E também, como o Mario falou, essa parte mais inteligente do negócio, focado numa parte de estudo, de planejamento das coisas, e não simplesmente vamos virar Super Saiyajin e vamos pra cima, entendeu? É, a gente consegue ver isso logo no começo da história mesmo, né? Que o Naruto, ele não é o mais inteligente ser da Terra, né? Ao contrário, ele é bem cabeçudo, bem burro, digamos assim. Ele tenta fazer isso, ele quer virar um Super Saiyajin, sair dando porrada e pronto. Enquanto o time dele, tanto a Sakura, quanto o Sasuke, quanto o próprio Kakashi, já tem que segurar a rédea dele pra ele não sair impulsivo. Até no início da história eles falam, né, que é o ninja mais impulsivo que eles conhecem, né? Porque ele sempre faz as coisas sem pensar e sai batendo. Mas o legal mesmo é essa parte. A história, ela trouxe uma história onde vai ter grandes batalhas, batalhas individuais, batalhas em grupo, só que trouxe tudo isso com uma perspectiva um pouco diferente. Realmente não eram aquelas batalhas que durariam 40 episódios, eram batalhas mais rápidas, com um jeito ninja. Não era só uma técnica de luta de um estilo de luta qualquer, né? Mas tinha toda essa coisa dos jutsus, os selos que eles faziam, puxando toda essa pegada do horóscopo chinês, como o Mario falou agora há pouco. Toda a parte deles usarem técnicas para evitar golpes, técnicas para atacar, para se defender. Então eu acho que tudo isso fez de Naruto um anime diferenciado, né? Algo especial. Para mim, por exemplo, o que chamou muita atenção, principalmente no início, foi a trilha sonora. Eu acho que a trilha sonora do Naruto, as músicas específicas de cada um dos personagens, uma batida mais cômica para as cenas onde o Naruto estava fazendo as besteiras dele, uma batida um pouco mais forte na hora das batalhas, eu acho que tudo isso chamou muita atenção para mim também. A história em si, mas toda essa parte da trilha sonora também chamou. Thank you. hoje Naruto já chegou aí aos seus 70 volumes, mas praticamente já está se formando o volume número 71, com mais de 690 capítulos. Então a história já está bem longa mesmo, bem longa, adiantada nesses 15 anos de mangá. O anime um pouquinho mais curto que o mangá, porém aí já se passaram dos 500 episódios, somando a primeira saga, a segunda saga, todos os episódios que são incluídos no anime, que não existiam no mangá, que são os episódios fillers, né? Que normalmente os fãs não gostam muito disso. Credo! É, e falando nisso também, Naruto, ele teve uma saga aí de montanha-russa no mundo todo. Por quê? Porque ele veio com uma pegada muito forte, ele arrebatou uma quantidade de fãs muito grandes, só que ao final de uma primeira saga, ao final das grandes batalhas da primeira saga, o ataque do Orochimaru à vila de Konoha, a luta do Naruto com o Gaara, ao final de tudo isso, a luta do Sasuke e do Naruto, o Sasuke sai da vila e a partir daí o Naruto cai num buraco. Que foi episódios fillers. Nesse momento, a gente teve uma quantidade de episódio filler muito grande e a audiência de Naruto no mundo todo foi reduzida. Caiu drasticamente. Foi praticamente duas temporadas de filler, né? Mas então, foi muito episódio que não seguia a história, episódios que não tinham uma sequência. Às vezes você tinha um episódio hoje, amanhã já era um outro assunto totalmente diferente. Então tudo isso fez com que o anime tivesse uma queda. Isso ocorreu, na verdade, para que o anime não se igualasse ao mangá, para que o mangá pudesse manter uma quantidade de episódios bem à frente do anime. Mas aí, ao final de tudo isso, a gente tem o início da saga Shippuden, onde o anime volta a seguir a sequência do mangá e a gente tem um Naruto um pouco mais velho, já chegando, voltando para Konoha, que ele havia saído durante a busca pelo Sasuke, e ele volta para Konoha um pouco mais velho e a gente começa uma saga mais séria de Naruto, né? Então a gente já começa aqui a ter lutas um pouco mais fortes, a gente já começa a ter a morte de alguns personagens, a gente começa a ver uma essência de Naruto um pouco diferente daquela pegada tão cômica que a gente tinha antes. Puxando essa coisa de lutas, né, das grandes batalhas que a gente vai ter, pra vocês, citem algumas das principais batalhas, aquela batalha assim que você parou e falou, preciso ver de novo, essa batalha é foda, como que foi pra vocês, quais são assim? Ó, pra mim, eu não vou falar muito como já falou, vou deixar de falar da luta do querido Rock Lee com Gaara, mas uma luta que marcou muito foi a no Vale do Fim, né? Entre Naruto e Sasuke, quando o Sasuke tá indo embora, todo revoltado, todo emo. me marcou porque foi ali que o Sasuke realmente admitiu que o Naruto era amigo dele, e aonde ele admitiu também que o Naruto era um rival à altura dele. E pra quem tá acompanhando o mangá aí, sabe que essa luta vai voltar, né? Será o grande ápice aí. Mas a Lisa também tem um despertar do Naruto usando a Kyuubi, depois de ter falado com ela, né? Usando o poder dela de uma maneira, vamos dizer, mais exacerbada. E aquele golpe final ali, Rasengan contra Chidori, foi algo sensacional, assim. E até o Sasuke indo embora, depois chovendo. Foi meio homossexual, mas foi demais. Foi uma luta muito foda. Sem preconceito, sacanagem. Sem preconceito, não tem nada de errado com isso. Não, eu até gosto de homossexuais. Eles já começaram... Opa, já gosto de homossexuais. Aí isso se complica, mas tudo bem. Eu tenho dois amigos que estão falando comigo que nesse momento são homossexuais, não tem problema, sai de baixo. Tu tá gravando o podcast e conversando com outras pessoas. Tempo. Tu quer acabar não, com o podcast? Não, só com vocês mesmo. Então, continua, vamos lá. Vamos lá, né? Vamos citar mais uma aí, como o Mario já falou. Eu acho que a luta do Rock Lee com o Gaara foi ponto muito alto da primeira temporada, da primeira fase, vamos dizer assim, da série, mostrando que um cara que era tido como por todos ali o favorito daquele exame Chunin, o cara que levaria fácil, começa a ter trabalho com um garoto que todos olhavam pra ele e diziam que era só mais um pobre coitado, vamos dizer assim, que não sabia fazer jutsu nenhum, que não tinha poder nenhum, somente a força física. Mas no meio da batalha, vamos dizer que o Rock Lee mostra pro Gaara toda a força, toda a vontade que ele tem, assim como o Naruto. Rock Lee é um cara inicialmente sem talento nenhum, mas com uma força de vontade muito grande. E ali ele demonstra para todos que, independente do que aconteça, ele consegue cada vez mais, ele pode dar cada vez mais. E, né, infelizmente, no final da batalha, o Gaara quebra o braço, quebra a perna, quebra o Rock Lee inteiro. Mas isso aí são coisas que vem mais para frente. E quem quiser ver essa luta, assiste o anime, porque vale a pena, meu, na boa, melhor luta do anime. Eu tenho que concordar que para mim também essa foi uma luta bem importante, foi uma das lutas mais bonitas realmente da gente acompanhar, da gente ver. No início de Naruto, outra luta que eu achei que foi bem legal também pela técnica durante a luta, é a luta do terceiro Hokage contra o Orochimaru, porque ali você vê uma luta numa classe totalmente diferente, né? A gente via ninjas que tinham técnicas muito superiores às crianças, né? Que eram Naruto e os seus amigos. Então acho que foi uma luta muito forte também, uma luta bem importante, né? Você vendo o terceiro Hokage tendo que enfrentar, devido ao Edo Tensei do Orochimaru, o primeiro e o segundo Hokage, dois dos maiores ninjas da história, né? Então você vê ali uma... Mestres dele. Então os mestres dele e os dois falando pra ele, olha, a gente não quer lutar, mas o nosso corpo não tá obedecendo, então a gente vai ter que lutar, se prepara. E você vê uma luta realmente muito forte ali, com técnica e ataques totalmente diferentes do que a gente via com o resto da turma, né? Aí fechando então essa primeira parte. Pode citar mais uma luta? Pode citar, vamos lá, Mário. Sem ser da primeira fase, eu sei que você ia acabar com a primeira fase, então eu já vou adiantar aqui. Luta de irmão, velho. Luta que envolve família é uma coisa da máfia, é uma coisa do capeta, é muito louco. O Sasuke e o Itachi. Foi uma luta fenomenal demais. Eu odeio o Sasuke de morte, assim. Nossa, o cara que por mim eu odeio de paixão, ele de tanto que eu odeio. Mas a luta dos dois foi algo de sensacional, assim, ó. Não só de parte de golpes, assim, mas por toda a história envolvida. Com certeza, também falando do jutsu dos dois, o Itachi, pra mim, assim, era o rei dos reis, o mito que imitava toda vez. E o Sasuke conseguiu ganhar dele pra mim na cagada. Mas foi a luta que marcou pra caramba, assim, da segunda parte do Gokali. Aquela luta tava comprada, cara. O Itachi entregou aquela luta. Assim, uma coisa que é bem legal, como o Mario comentou agora, sobre essa parte do luta entre famílias, é uma coisa que puxa bastante. Nas batalhas de Naruto, a gente tem muito forte essa pegada emocional. Não é só uma luta por quem é o mais forte. Eu sou mais forte que você, eu treinei uma semana a mais, eu aguento a porrada. Não, todas as batalhas, as mais importantes, todas elas tinham uma pegada emocional envolvida ali. Aquela batalha não era só uma batalha pra medir forças, ou uma batalha para ganhar um território. né? A gente pega, por exemplo, as lutas que vocês deram como exemplos. O Mario falou da luta do Naruto contra o Sasuke no Vale do Fim. Pro Sasuke, era o corte dos laços dele com Konoha pra ele poder sair em busca da vingança dele. Pro Naruto, era o fato de ser reconhecido pelo Sasuke e de proteger o amigo que ele não queria que fosse embora. Então toda essa pegada sempre envolveu muito o emocional. Na luta do Gaara contra o Rock Lee, a gente tem o Gaara, que era até esse momento um vilão, ainda não tinha sido explorado tão profundamente, a gente ainda não sabia exatamente a história do Gaara, o que estava acontecendo. Mas o Rock Lee, a gente foi conhecer maiores detalhes dele durante essa luta. Então a gente viu a história dele mostrando alguns flashbacks dele sendo treinado, da época que ele estava na academia, do porquê que para ele vencer aquela luta era tão importante, né? Que não era só porque ele queria ficar em primeiro lugar no torneio, mas sim porque ele queria demonstrar o valor que ele, como um ninja fraco, que não tinha jutsus, que não tinha grandes poderes, só tinha os taijutsus dele, né, golpes físicos, ele precisava mostrar todo esse valor, né? A luta que eu citei depois, que é a do Orochimaru contra o terceiro Hokage. O terceiro Hokage foi o mestre do Orochimaru. Então ele ensinou, ele treinou desde criança. Então toda essa pegada de tipo, eu vou ter que lutar contra o meu discípulo. Ao mesmo tempo que o discípulo queria vencer o mestre para provar que ele era superior. Então no geral, tanto a primeira saga, a segunda saga, a saga Shippuden, tudo isso, que pra mim eu vejo como um diferencial muito forte no Naruto, é isso, eles não lutam simplesmente por lutar. Sempre tem alguma coisa mais importante, seja para salvar um amigo, seja por provar o seu valor, algo assim, para conseguir ir para frente. Mas nessa linha, para mim, então vamos dar a minha resposta. Se você for colocar a melhor luta e, vamos dizer assim, de contraste... Sentimento. Para mim, exatamente, sentimento, bem observado. Então, para mim, a melhor luta foi Pain contra o Naruto. Por quê? O Nagato... foi discípulo do Jiraiya, mesmo o Jiraiya sendo da Vila da Folha e o Nagato sendo um moleque qualquer lá do País da Chuva, que ninguém nem lembrava dele, que era um país menor. O Jiraiya treinou, o Nagato tinha o Rinnegan, mas não era dele. Pra quem acompanha aí sabe que ele acabou sendo envolvido numa trama muito maior, mas mesmo assim, ele desenvolveu o Rinnegan, ficou forte pra caralho, foi, no decorrer da história, matou o Jiraiya, matou o mestre dele, que por coincidência também era o mestre do Naruto, e Naruto e Pain tinham visões totalmente diferentes do que seria a paz, do que seria o ideal para eles ali de uma vida feliz e alegre para todo mundo. E eles colocaram isso em batalha. O final da batalha não foi nem na porrada, foi na parte da conversa, um explicando pro outro que eles acreditavam, que não. E o Naruto conseguiu convencer o Pain que, tipo, o que eu penso tá certo e pode apostar em mim que eu vou fazer acontecer, eu sou o cara. E tanto que o Nagato sacrificou a vida porque acreditou nas palavras do Naruto. Se você for pensar em questão filosófica, essa luta foi a melhor de todas. Então, é realmente nessa luta é o momento onde o Pain, que era, até ali a gente acreditava que ele seria o líder da Akatsuki, né? Seria o líder da facção, digamos assim, mais forte do anime. E você vê esse personagem... PCC Ninja. O PCC Ninja. PCC Ninja. Aí ele teve toda essa sequência e vem durante a luta toda tentando provar pro Naruto que o Naruto estava errado, que o conceito dele de paz, salvando as pessoas, estava errado, que na verdade a paz tinha que ser algo imposto de uma forma mais tirana. E ele vai toda essa luta, o Naruto enfrentando de todas as formas, tentando convencer, ao invés de simplesmente, ele é meu inimigo, eu vou matá-lo, não. Ele buscava uma forma de trazer o Pain pra paz dele, né? Então eu acho que... Trazer pro lado bom da força. Ele queria trazer pro lado da força. Ele não queria perder pro lado negro. Ele queria conseguir resgatar aquele... Realmente são lutas que mostram uma diferença muito grande com relação a outros animes. Com relação a várias outras histórias, onde você tem é simplesmente o bem e o mal muito bem definidos. Quem é mal vai morrer mal e ponto. Quem é bom vai ser bom e ponto. E não tem tanto essa coisa de tipo da importância sentimental para aqueles momentos, né? É mais eu preciso defender o meu mundo, preciso defender a minha terra, algo assim, e vai seguindo essa sequência. Aí a gente já puxando um pouco pro final de Naruto, né? A gente teve toda essa saga Shippuden, que é uma saga bem longa, é uma saga bem extensa, com toda essa busca da Akatsuki, que é um grupo que vai aparecer logo no final da primeira saga. Eles vão estar atrás das 9 bijus, né, das 9 demônios. A gente vai descobrir que existem, fora o Naruto e o Gaara, existiam mais 7, e a Akatsuki está em busca desses 9 para conseguir liberar um poder maior. Durante esse mesmo período, o Sasuke, devido ao desejo de vingança com o irmão, o Itachi, ele acaba saindo pelo mundo recrutando alguns experimentos do Orochimaru para poder derrotar o Itachi, enfim. Nesse meio tempo, a gente vai ter algumas lutas contra alguns personagens, algumas pessoas da Akatsuki. O Sasuke vai acabar entrando para Akatsuki depois de ter derrotado o Orochimaru. E a partir daí, a gente tem o início da maior saga de Naruto até o momento, que é a grande saga final. Quando o Sasuke entra para Akatsuki, praticamente a primeira missão dele é ir atrás do demônio de 8 caudas, o Hachibi. E aí ele vai encontrar um dos personagens que serão de grande importância para essa saga e vai dar o pontapé inicial para a grande quarta guerra ninja. Terceira. É a quarta guerra. Quarta. É a quarta? Quarta guerra. Nossa, o senhor está pensando na terceira. O senhor está pensando na terceira guerra mundial, né? Ali é a mundial ninja. É que eu estou tocando comida aqui em casa para a terceira guerra. Mas aí a gente tá vivendo num mundo um pouco diferente. É verdade, desculpa, estou no mundo real. Então, e pra ver como essa saga da guerra é uma saga extensa, é uma saga que teve uma grande repercussão, ela começou no mangá, aproximadamente no mangá 55, 54, 55. Hoje a gente já tá no mangá 70. E continua uma única saga, apenas a guerra, com quase 200 episódios do anime só sobre a guerra, né? E essa guerra que teve muito acerto e muito erro, diga-se de passagem. Sim, foi uma guerra onde... Pra começar, que no anime tava cheio de filler no meio da guerra, né? Mas tudo bem. Pra quem não assistiu ainda, pra quem não conhece, vamos dar um resumão do que ocorreu então. Quando o Sasuke foi atrás do Killer Bee, ou, né, o Jinchuriki da Hachibi, demônio de 8 caudas, o Sasuke acabou comprando briga com a Vila do Raio, porque o Killer Bee, na verdade, era considerado um irmão do Raikage, seria o mestre da Vila do Raio. Nesse momento, eles acabam abrindo realmente uma caça às bruxas da Akatsuki. Então o Raikage convoca uma reunião com as 5 grandes vilas para poder criar um grupo e vencer a Akatsuki de vez. Durante esse momento, eles já sabem que estão atrás dos Jinchurikis, então eles vão fazer o quê? Vão pegar o Hachibi e o Naruto, vão levar eles para uma região separada, uma ilha, para que eles possam ficar protegidos lá. Enquanto isso, as 5 grandes nações ninjas vão começar essa caçada a Akatsuki. Porém, o Sasuke vai atacar essa reunião dos ninjas e logo depois o Madara aparece nessa reunião. O mascarado que a gente acreditava ser o Tobi, mas que se declara como Madara. Então a primeira coisa já causa um grande susto, como o Madara estaria vivo durante tanto tempo? E aí ele lança o início da Quarta Guerra Mundial Ninja. Então a partir de agora... Na verdade, Thiago, nessa parte eles não estão na ilha ainda não, cara. Na verdade, essa parte o Naruto ele até entra na reunião e tem uma batalha muito grande com o Sasuke por causa do Danzo, cara. Sim, isso é verdade. É, tá certo. Ele vai batalhar antes, depois da luta do Sasuke com o Danzo. A Sakura vai atrás do Sasuke. O Naruto vai atrás da Sakura, que tá atrás do Sasuke, atrás do Itachi. Exatamente. E aí uma perseguição tremenda ali. É, realmente. Daí nisso o Tobi descobre que é só um pedaço do tentáculo do Killer Bee que tá lá e o Killer Bee escapou. Isso, daí nisso realmente. O Killer Bee aparece de novo pro Haikage. É, realmente. Então a partir daí a gente tem esse lançamento da guerra. Na verdade, a guerra em si ainda vai levar algum tempo para iniciar. O Madara, que havia aparecido ali, diz que iniciou a guerra. Porém, vários outros acontecimentos vão ocorrer até que realmente seja lançado no campo de batalha toda essa guerra. Durante a guerra, qual vai ser a grande façanha do time do Tobi? O antigo discípulo do Orochimaru, o Kabuto, vai utilizar um jutsu, que seria o Edo Tensei, e junto com um dos integrantes da Akatsuki, né, o Sugetsu Branco, ele vai conseguir criar clones do Sugetsu, e com o corpo desses clones, ele usa o Edo Tensei, ressuscitando mais de 100 mil ninjas que já haviam morrido anteriormente. A partir daí, a gente tem milhares de fillers no anime e histórias a rodo no mangá, né? Vamos ser sinceros. Porque agora a gente o tem mangá ninja fez tudo que podia. É, tipo, tudo que ele podia colocar em uma luta, ele colocou. E uma coisa que vocês podem perceber, lendo o mangá ou vendo o anime, seja parando pra pensar quanto tempo temos de dias de luta está durando essa guerra? Eu não faço ideia, depois que todo mundo ficou no sono profundo lá, pra mim tá passando um ano já. Nada mais acontece, só lutinha pra lá, lutinha pra cá. Se cada luta tivesse um dia ali, passou uns 5 anos de guerra, né? Então, isso que é engraçado. Porque assim, se a gente pegar pelo anime e o mangá, realmente, a guerra começou aí há 2, 3 anos atrás, e a gente tá acompanhando a guerra até hoje. Então, já se passou vários anos. Na cronologia da história, se passaram aproximadamente 3 dias desde o início da guerra. Tipo, é... Tá vendo? Não tem como, não, né? Não, é porque você não vê noite, né? Noite foi o que eu não tem noite. Você teve 2 noites que mostrou normal até agora. E depois uma terceira, que foi quando o Jutsu da Lua foi ativado. Mas ali não dá pra se explicar exatamente se foi a Lua, o Jutsu que criou aquela noite, ou se era uma terceira noite real. Mas no geral, a guerra inteira, esses quase 4 anos de anime, estão resumidos em 2 ou 3 dias de história. Tem um momento que esquece regras, né? Não existe mais regra, não existe mais nada. Todo mundo é revivido, todo mundo luta e todo mundo faz. Não, se você pegar a guerra. Se você pegar a guerra, você vai ver que tipo, é um resumão do anime até a guerra começar. Porque quando eles reviveram os espadachins da névoa, o Zabu pergunta como é que tá o Naruto. Aí o Kakashi, pô, ele tá bem e tal. Aí o Kakashi já pensa, putz, ele não poderia ter enfrentado ninguém melhor na primeira batalha foda dele e tal. Aí aparece a Chioba lá, que deu a vida pelo Gaara. Aí aparece o carinha que a Tsunade gostava lá, o Dan. E vai aparecendo o Nego, que é irrelevante pra história. Aí eu ficava... Aqueles dois caras que tinham o poder da Kyuubi. Exatamente. Chega uma hora assim, ó. Esse é o problema de todo anime e mangá. Aconteceu também na guerra. Eu vou falar dos defeitos que eu achei nessa guerra aí. Todo mundo começa a ter poder de tudo, assim. Ninguém mais tem regras, ninguém tem mais nada, assim. Tem 40 caras que tem poder da Kyuubi. Tem 2 Kyuubi quando o pai do Naruto acorda lá de novo. E você vai vendo que fica meio banalizado as coisas. Sem falar também que o final dessa guerra tá sendo tenebroso pra mim, assim. Poderia ter cortado metade dessa guerra que a gente estaria feliz. É, e não matado o Neji. Exatamente. Então, eu acho assim, de um jeito geral, a dificuldade de você criar uma guerra com a extensão que o Masashi Kishimoto criou acabou dando abertura para muito erro. Ele pegou um grupo extremamente grande de personagens, porque se juntou todos os times da Vila da Folha, juntou os times da Vila do Raio, juntou os times da Vila da Areia, juntou muita gente diferente. E ele tentou, de uma certa forma, dar um destaque para cada grupo, para cada dupla, algo assim. Então chegou uma hora que realmente tinha personagens que não faziam diferença alguma na história. teve lutas que você viu que dava pra ter passado fácil, sem problema nenhum por aquela luta, e ele mostrou um, dois, três capítulos naquilo. Personagem que reviveu. Por exemplo, o Darui no começo da guerra se mostrava um personagem super importante, né? Cadê o Darui? Que é o, vamos dizer assim, o terceiro da gente. Então, esse é uma dificuldade. Vai. Se a gente for pegar, é geral de todo grande mangá, todo grande desenhista. Podem pegar outras histórias pra vocês compararem. Sempre que o grupo começa a ficar muito grande, ou o autor tira os personagens, dá um jeito de sumir com vários personagens e diminui o grupo a um ponto chave, ou ele começa a dividir o grupo a um ponto que ele consiga dar um ênfase específico em cada um distantemente. Por exemplo, alguém que faz isso com uma sutileza muito legal é o Oda, o criador de One Piece. Podem notar, não tem nenhuma grande batalha onde o time, que contém, são 10 personagens, né, o time principal, estejam 5 personagens juntos. Vocês podem ver, vai estar sempre 2 ou 3. Vai estar um sozinho lutando em um canto, 2 ou 3 no outro, e assim ele vai indo. Ele segura cada personagem separado, em lutas diferentes, para não ocorrer esse problema de uma muvuca muito grande lutando de uma vez só. Então no Naruto, infelizmente, essa guerra ocorreu esse problema, né? Tem muita coisa legal da guerra. A gente vê aí, por exemplo, a evolução do Naruto com os poderes da Kyuubi, o encontro do Naruto com a mãe dele, pra mim é um dos momentos fortíssimos da série. Fantástico. Lindo, lindo, lindo. Encontro do Naruto com o pai. E várias outras partes da série, a própria Hinata se declarando totalmente apaixonada pelo Naruto. A evolução de muitos personagens ali. Ninguém sabia disso, né? Ninguém imaginava que ela ia fazer isso de novo, né? Não tem como. Então a gente tem ali a morte do Neji, que foi... Puxa, ninguém conseguiria imaginar que ele iria morrer durante a guerra. Então a gente teve muito ponto importante, pontos fortes, mas chegou um momento da guerra que juntou força demais. A gente tinha o Madara. Exatamente, extremamente... Pô, até o Orochimaru, teoricamente, tá do bem. Então a gente tinha um Madara extremamente poderoso, a gente tinha um Tobi, que se revela o Obito, extremamente poderoso, a gente tinha o Jubi, que agora já eram 9 demônios dentro de um só. A partir daí a gente teve uma evolução ainda maior, que foi absorvido esse Jubi pelo Madara. O Madara vai se tornar a mãe do Senin dos 6 caminhos. Nesse aí, momento, pra mim, acabou. Aí acabou. Esse momento aí, a história foi pro espaço. Por água abaixo. Você nossa, tinha tipo, ó, pra mim, essa parte aí da mãe, vou cortar você, Thiago, porque essa parte me deixa revoltar. Essa parte da mãe do Sábio de Seis Caminhos, meu, podia ser completamente jogada no lixo. Esse tempo, esses montes de capítulo que perdeu com ela, meu, dá pra você ter colocado esse tempinho aí pra ter, tipo, sei lá, um diálogo maior entre Naruto e os Abus, que foi, tipo, o divisor de águas do crescimento do Naruto. Você poderia ter colocado uma parte um pouco mais emocionante entre um encontro do Gaara com a Chiyoba, sei lá, um encontro do Dan com a Tsunade, ou vários outros carinhas que foram revividos aí, ou até do Gaara com o pai dele. Não, tinha tanta coisa melhor pra fazer com esse tempo, mas o infeliz do Kishimoto tinha que inventar moda, cara. Pra quê? Ninguém nem tinha falado nunca nessa mulher no capítulo do mangá inteiro. Meu, se fosse contra o Sábio de Seis Caminhos, beleza, porque todo mundo falou dele um monte de vez. Mas essa mulher ninguém nem sabia que existia, e de repente ela é tipo a principal vilã do desenho. É tipo pegar Malévola e colocar no Naruto, cara. Não deu certo. Então, esse foi um momento que realmente houve uma... Não tenho a palavra exata pra dizer o quanto ele se perdeu nesse ponto. A palavra certa é cagada. É, realmente, nessa. É a cagada que ocorreu. De 15 anos e tentar jogar fora em 10 episódios. É, porque assim, a gente sabia até esse momento que o Sábio dos Seis Caminhos criou todos os jutsus, ele tinha o Rinnegan, ele possuía o poder de todas as técnicas. A partir de agora a gente descobre que não, acima dele ainda tem a mãe dele, que é mais forte. Só que se na verdade, transformou o sábio dos seis caminhos em uma criança mimada. Só isso que ela fez. É, esse foi o grande problema, porque, realmente. Então é porque até ali, todo mundo sabia que o sábio dos seis caminhos era o mestre. Por que que se tinha alguém maior que ele, nunca ninguém comentou sequer que existia alguém antes dele, né? Esse foi o ponto que... O cara tinha medo da mãe. É, ele tinha tanto medo que ele escondeu que tinha uma mãe, né, pra ninguém saber. Puxa, como que o próprio Jiraiya, que explicou pro Naruto tantas vezes o início de tudo, nunca ouviu falar da mãe do sábio dos seis caminhos? Isso porque o Jiraiya acreditava que o Nagato era, né, o garoto que iria mudar a história da Terra. Um momento na guerra onde se perdeu demais a história. No fim das contas, a gente tem um Sasuke aparecendo na guerra, um plot twist totalmente querendo ser Hokage. Um cara que se declarou vilão a história inteira aparece no fim da luta e diz: eu quero ser Hokage, eu vou salvar vocês. Mas alguém tinha alguma dúvida que a luta final seria Naruto e Sasuke? Não, não havia dúvida nenhuma. Isso já era fato desde o primeiro beijo. Tu já sabia lá no começo. Tu já sabia que no final eles ficariam juntos, né? Não tinha como separar os dois. Mas perdeu-se muita coisa nessa guerra. E agora a gente começa então a luta do Sasuke com o Naruto, que é onde o anime, desculpe, o mangá está nesse momento. E a gente tem o quê? 10 capítulos? 5 capítulos? Para resumir, a luta mais importante do anime, que carregou desde o começo do anime até hoje. Masashi Kishimoto, me explica o que aquele momento que deu em você. Em cima do hospital, Naruto destrói a caixa d'água e o cachete no... Como é que pode? Né? Desde o momento me explica que... isso, né? O que aconteceu com você pra dar uma dessa no fim da saga, né? No fim de 15 anos de história, meu Deus. Mas, revoltas à parte, vamos nos acalmar, né? Apesar desse final da guerra ter sido todo esse problema, toda essa dor de cabeça, essa raiva que deu em tanta gente, 15 anos de Naruto. Muita história boa pra gente falar, muita coisa importante, as sagas, entrada e saída de vários personagens extremamente importantes, personagens como Jiraiya, que a gente acabou nem dando atenção a ele no cast, que é um personagem muito engraçado, um personagem forte demais, né? Vários outros personagens, a entrada do Sai como integrante do time 7, um cara que entrou como um espião, digamos assim, do Naruto, e que depois acaba aprendendo o sentido da amizade trabalhando naquele grupo, e todos os outros personagens que vão fazer parte dessa história. Então, pra gente fechar agora, né, vamos pegar aqui um personagem chave pra vocês e por quê? O que que marcou... Não, três, pelo menos o top 3. Isso, top 3. Os três personagens que mais marcaram pra vocês durante a história, o momento deles, o porquê eles marcaram. Eu começo como sempre, eu sou o mais importante. Então, pra mim... Estrelinha. Pra mim, top 3 aqui é o nosso querido Itachi. O cara levou nas costas aí, tem todo um passado tenebroso de Konoha, tudo que era de mal, assim, ele conseguiu levar sozinho no peito e pra escuridão, e aceitou a alcunha de ser o traidor, pra salvar não só a vila, mas também pra tentar salvar o irmão. Pra mim, depois, seria o Pain, porque mesmo com a visão distorcida dele, ele buscava um ideal, acabou sendo mais usado como um cachorrinho de guerra ali, mas mesmo assim o Nagato queria salvar os amigos, e mesmo nós falando desde o começo, essa parte de amizade, valor, Shonen Jump que obrigou o Masashi a colocar, foi muito bacana. E o Naruto, cara, o Naruto é fera demais, mano, o cara é tipo muito chutado. Mas ele dá o peito pra pancada e vai passando tudo que precisa enfrentar pra pelo menos manter um pouco de, vamos dizer, de ordem no caos aí que foi criado. Mas se você parar pra analisar aquela frase dele, esse é meu jeito ninja, o cara é um cara que não trai nunca o que ele fala e sempre cumpre ou pelo menos tenta cumprir o que ele diz. Então, pra mim, são os três, Itachi, Pain e Naruto, assim. Aí vocês vão falar, ah, é porque os caras são os mais fodão, que eles têm os poderes mais legal. Não é, não. Só vocês lerem que vocês vão saber que os caras são foda mesmo. Então, acho que, né, nessa lista aí tá bem colocado, né, mas tá faltando dois caras aí que foram, vamos dizer assim, dois divisores na história. Como eu já falei, falo de novo, não tem como. É triste ver a morte do Neji, então o Neji tem que estar nesse top 3. Acho que o Neji, naquela primeira batalha em que ele aparece lutando contra o Naruto no Exame Chunin. Então, o Neji, no momento daquela batalha em que ele e o Naruto travam lá, que o Naruto, ele mostra, na verdade, pro Neji que a vida não é do jeito que ele pensava, que existe tinha um outro caminho, um outro jeito de se fazer as coisas, e vamos dizer assim, ele traz o Neji pro lado dele, que se torna um aliado importante até o momento em que dá a vida por ele, né? Dá a vida pra proteger, que cumpre a missão dele, que é proteger a Hinata, e salva o Naruto também, consequentemente, graças a isso. O Gaara, que, vamos dizer assim, é o primeiro vilão que vira bonzinho na história, né? O Gaara é um vilão e se torna, vamos dizer, um dos maiores heróis da história como um todo. E pra mim, o líder da Aliança Shinobi total não é o Raikage de maneira alguma. Quem manda ali é o Gaara, porque o discurso motivador é o Gaara que faz, é o Gaara que convence todo mundo a lutar. E, né, por mais que a Quarta Grande Guerra tenha um monte de buraco, se não fosse o Gaara, os buracos teriam sido estourados logo de cara, tinha matado todo mundo e o Hamadara, todo tinha ganhado fácil de todo mundo ali. E, meu, como o Mário falou, o primeiro lugar é, sem dúvidas, Naruto. A história é dele, o desenho tem, o anime tem o nome dele, o mangá tem o nome dele, ele é o personagem principal, é o mais forte, é o mais foda de todos ali. O Mário mesmo disse também, mostrando pra todo mundo, que é de peito aberto, vai pra cima e não tem pra ele não. Pra mim, eu acho que um personagem foi importante por N motivos, mas seria o próprio Jiraiya. Eu acho que além de ser um personagem que entrou com uma pegada bem diferente do resto da galera, porque você tinha ali o sensei, o Kakashi, que era um cara centrado, ensinava a lutar do jeito certo, fazia as coisas do jeito correto. Tu pega um ninja que é bêbado, viciado em mulherada e viciado em jogos. Tipo, os três grandes erros do ninja, ele tinha os três. E no final das contas, ele acabou se tornando um dos maiores laços de família pro Naruto, né? Uma das cenas que marcou muito é aquela cena onde o Naruto fica sabendo da morte do Jiraiya e ele vai pra praça à noite com aquele sorvete duplo na mão, e ele começa a relembrar de quando ele treinava, que ele pediu pro Jiraiya tratar ele de um jeito mais família, né, mais brincar com ele, e o Jiraiya meio que deu uma rabada: não, você tá aqui pra treinar, presta atenção no treino, que você tá ruim, treina mais, não sei o que. Você teve um momento ali do Naruto mais pra baixo, porque ele falava: putz, eu queria ter um amigo agora, né, alguém próximo a mim. E no final do dia o Jiraiya aparece com sorvete pro Naruto. Então aquilo ali pra ele foi um dos primeiros momentos que ele sentiu a presença de uma família, de alguém que tava com ele de verdade. E quando o Jiraiya morre, aquele sorvete na mão dele derretendo, foi a dor de realmente perder alguém. Foi a primeira vez, se vocês olharem no anime todo, onde o Naruto desiste de lutar, onde ele fala que não vale mais a pena. E aí que o Iruka senta junto com ele e dá uma lição de moral, né? Fala: meu, você acha que o Jiraiya ia querer você desistindo agora, depois de tudo? Levanta a cabeça! Então, assim, pra mim o Jiraiya é um personagem extremamente importante, né? Um personagem que marcou demais, assim, pra mim. Depois, outro cara que acho forte, com outra história marcante, é o próprio Rock Lee. É o cara que nasceu sem dom nenhum, o cara que não teria chance de chegar em lugar nenhum e lutou praticamente sozinho, treinou o máximo que podia, arrebentou o corpo dele no limite que ele conseguia para poder provar que ele podia ser alguém também, para poder provar que ele podia ser muito mais do que todas as pessoas pensavam dele. São dois personagens extremamente importantes. E por último, é unânime, né, não tem como deixar de lado, é o Naruto. ele é o dono do anime, ele é o dono da bola, né? Não tem como tirar ele do time. É um personagem que te dá esse ensinamento de força, né? Como o Mario disse, esse é o meu jeito ninja. Realmente é uma frase totalmente simples, uma frase banal, até a gente poderia dizer. Só que é a frase que dá sentido a toda a história. Por quê? O que acontece? Por que que toda essa guerra aconteceu? Por que que o Naruto entrou com tanta garra nessa guerra? Porque lá atrás ele prometeu pra Sakura que ele traria o Sasuke de volta pra ela. Então, se vocês olharem, a paixão dele por ela... Emo! Totalmente emo, né? Ele é apaixonado por ela e promete que vai trazer outro cara pra ela ficar. E enquanto ele não cumpre essa promessa dele, ele não para. Então tudo que aconteceu no final da primeira saga, pro Shippuden, pra guerra, é tudo porque o Naruto prometeu que nunca voltaria atrás nas palavras dele. Então quantas vezes a gente no nosso dia a dia faz promessas, tantos juramentos, e eu não vou mais fazer tal coisa porque é errado, ou eu vou passar a fazer tal coisa porque é certo, ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e um, dois dias depois a gente desiste. Quantas vezes aí o pessoal, todo mundo começa com aquelas promessas final de ano, pensa nisso, né? Promessa de final de ano. No ano que vem eu vou fazer não sei o quê. No ano que vem eu vou entrar na academia. Não, eu vou emagrecer. Ah, eu vou estudar. Não, esse semestre eu vou estudar de verdade. Esse semestre eu vou estudar pra prova com uma semana de antecedência. E tem toda aquela coisa, todas aquelas promessas que às vezes são simples, mas que duram um, dois dias pra gente. Né? Que a gente falem deixa... Falem pra vocês, porque eu prometi que ia ficar casado e estou casado até hoje. Já faz duas semanas, né? Já faz quase um ano. Mas a gente tem aí quantas coisas. E eu acho que um ponto muito importante do Naruto, pra gente fechar aqui bem legal, todas as lições de vida que ele trouxe pra gente. A ideia de amizade, da importância que é você lutar pelos seus amigos, de você não desistir dos seus amigos, não importa a situação que eles estejam, dos seus amigos não desistirem de ti, não importa como tu esteja, se tu foi para um caminho ruim ou para um caminho bom, seus amigos vão estar lutando para te trazer de volta, da importância de lutar pelos seus sonhos, de lutar para conseguir chegar num ponto que você sonhou há um ano atrás, há dois anos atrás. Então, pra mim, o anime trouxe essa marca com muita força. Vocês querem complementar? Não, eu tô chorando aqui, cara. Porque você falou uma coisa tão bonita que agora eu me emocionei. Vou levar isso pro resto da minha vida, cara, de verdade. Quem disse que Naruto é só jutsus e pancadaria, né? Não, mas realmente... Mais uma vez, cara, isso prova tudo que o Mario já falou. Ninguém gosta do Sasuke. Ninguém gosta do Sasuke. Se não fosse ele, nada de ruim tinha acontecido no anime inteiro, né? Não, mas... Na verdade, tem umas pessoas que gostam do Sasuke. Aquelas otaku gorda, fedorenta, que curte o Sasuke, aquelas sem namorado da vida, elas amam o Sasuke, porque ele é o bonitão da vida. Quando ele aparece, toca aquela música no violão, tipo faroeste... E tipo, só essas meninas encalhadas que gostam do Sasuke. É você mesmo, estou falando com você, sua gorda encalhada. Você gosta do Sasuke, só pessoas assim gostam. Eu não gosto e deixo aqui. Quem não gostou de mim, tchau. Aproveitando isso, eu acho que a gente vai ter bastante haters reclamando um pouco no final. Vão reclamar que a gente não falou de tal pessoa, não falamos de tal personagem, a gente não deu ênfase pra fase tal que foi importante. Gente, Naruto tem 15 anos. Não dá pra gente falar em uma hora e 10, o que aconteceu em 15 anos e detalhar cada momento, né? A gente deu só um resumão pra comentar a nossa opinião. Foi o jeito da gente pôr pra fora também o que a gente tá sentindo nesse final de Naruto, final de guerra. Acompanhamos aqui pelo menos quase 10 anos de Naruto. Então... crescemos assistindo esse anime, acompanhamos ele durante muito tempo, então pra fechar a gente valeu... Depois de tudo isso, Kakashi pra Hokage. Kakashi pra Hokage, o Hokage mais curto da história de Konoha, né? Mas então, gente, obrigado por quem ouviu até agora, por quem aguentou até o final. Quem tiver dúvidas, sugestões, críticas, podem deixar os seus recados. A gente tem as nossas páginas pessoais no Facebook, no Twitter. A gente vai deixar junto com o link do post. Quem precisar, entre em contato com a gente e até a próxima, pessoal. E não vem falar de assunto sem graça comigo. Se vem falar comigo, é de assunto interessante. Antissocial. Até mais, galera. Falou! She